Cheiro 24, parte 3, O Inimigo, página 185, capítulo 19. Minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos aos 75º Jogos da Fome. A voz do Claudius Temple Smith, o apresentador dos Jogos da Fome, ressoa-me nos ouvidos. Tenho menos de um minuto para me orientar. Depois soará o gongo e os tributos poderão sair das suas placas de metal. Mas para onde? Não consigo decidir. A imagem do Senna, ferido, ensanguentado, consome-me por completo. Onde estará ele agora? Que lhe estarão a fazer? A torturá-lo? A matá-lo? A transformá-lo num avox? É óbvio que a sua detenção foi planeada para me transtornar, exatamente como a presença do Darius nos meus aposentos. E transtornou-me, de facto. Só me apetece cair na placa de metal. Mas depois do que acabei de testemunhar, não posso fazer isso. Tenho de ser forte. Devo ao Senna, que arriscou tudo, desafiando o presidente Snow e transformando a seda do meu vestido de noiva em plumagem de mimo-gaio. E devo aos rebeldes, que, animados pelo exemplo do Senna, poderão estar a lutar para derrubar o Capitólio neste momento. A minha recusa de participar nos Jogos, segundo as regras do Capitólio, será o meu último ato de rebeldia. Por isso, cerro os dentes, reúno toda a minha força de vontade e resolvo ser uma concorrente. Onde estás? Ainda não consigo perceber o que me rodeia. Onde estás? Exijo uma resposta a mim mesma e lentamente o mundo começa a tornar-se claro. Água azul, céu cor-de-rosa, sol branco e quente. Muito bem. Lá está a cornucópia, o corno cintilante de metal dourado, a uns 40 metros de distância. A princípio, parece situada numa ilha redonda, mas depois vejo as estreitas faixas de terra irradiando do círculo como os raios de uma roda. Julgo que sejam 10 ou 12 e parecem equidistantes umas das outras. Entre os raios, há apenas água. Água e um par de tributos. É isso então. Há 12 raios e entre cada um estão dois tributos equilibrados em placas de metal. O outro tributo no meu segmento de água é o velho Ruff do Distrito 8. Está à minha direita, à mesma distância que a faixa de terra à minha esquerda. Depois da água, para onde quer que olhe, estende-se uma praia estreita, rodeada de vegetação cerrada. Passo rapidamente os olhos pelo círculo de tributos, procurando o Pita, mas ele deve estar do outro lado da cornucópia. Apanho uma mão cheia de água, quando uma onda me chega aos pés e cheiro-a. Depois levo a ponta do dedo molhado à língua. Como desconfiava, é água salgada. Como as ondas que eu e o Pita vimos no nosso breve passeio pela praia do Distrito 4. Mas esta, pelo menos, parece limpa. Não há barcos, nem cordas, nem sequer um bocado de madeira flutuante a que nos possamos agarrar. Não. Há apenas uma maneira de chegar à cornucópia. Quando soa o gongo, nem sequer hesito antes de mergulhar para a minha esquerda. É uma distância mais longa do que aquela a que estou habituada. E romper as ondas exige um pouco mais perícia do que atravessar o meu lago tranquilo no bosque. Mas o meu corpo parece estranhamente leve e cruzo a água sem esforço. Talvez seja o sol. Subo, encharcada, para a faixa de terra e corro pela extensão de areia até à cornucópia. Não consigo ver mais ninguém chegando do meu lado, embora o corno dourado me obstrua grande parte da vista. Contudo, não deixo que a ideia de adversários me atrase a corrida. Agora penso como uma profissional e a primeira coisa que tenho a fazer é deitar mãos a uma arma. No ano passado, os mantimentos estavam amplamente espalhados em torno da cornucópia, com os mais valiosos no centro. Este ano, porém, as coisas parecem estar empilhadas junto à abertura de 6 metros de altura. Os meus olhos detectam imediatamente um arco dourado, mesmo ao alcance do meu braço, e arranco da pilha. Há alguém atrás de mim. Sou alertada por, não sei, um pequeno movimento da areia, ou talvez apenas uma mudança na corrente de ar. Tiro uma seta da aljava, que continua presa à pilha, e estico o arco ao voltar-me. O Finnick, reluzente e magnífico, está a alguns metros de distância, preparando-se para me lançar um tridente. Traz uma rede pendurada na outra mão. Sorri levemente, mas tem os músculos tensos, prontos para agir. Também sabes nadar, constata. Onde é que aprendeste isso? No Distrito 12. Temos uma banheira grande, respondo. Devem ter, comenta. Gostas da arena? Nem por isso, mas tu deves gostar. Parece construída especialmente para ti, responde com algum rancor. É o que parece, de facto, com toda aquela água, quando aposto que apenas meia dúzia dos vencedores sabe nadar. E não havia piscina no centro de treino, nenhuma possibilidade de aprender. Ou entram aqui a saber nadar, ou é melhor que aprendam depressa. Mesmo a participação no banho de sangue inicial depende da capacidade de atravessar 20 metros de água. Isso dá ao Distrito 4 uma enorme vantagem. Durante um momento ficamos paralisados, medindo-nos, avaliando as nossas armas, as nossas capacidades. Depois ele sorri subitamente. Que sorte sermos aliados, certo? Pressentindo uma armadilha, estou prestes a largar a minha flecha, esperando que esta lhe descubra o coração antes de o tridente me empalar. Quando o Finnick mexe a mão e algo no pulso dele reflete a luz do sol. Uma pulseira de ouro maciço com desenhos de chamas. A mesma que me lembro de ver no pulso do Haymitch na manhã em que começaram os treinos. Penso por um momento que o Finnick a poderá ter roubado para me enganar. Mas, por alguma razão, sei que não é o caso. O Haymitch deu-lhe a pulseira, como um sinal para mim. Uma ordem, na verdade, para confiar no Finnick. Ouço outros passos a aproximar-se. Tenho de decidir. Certo, responde bruscamente, porque apesar de o Haymitch ser meu mentor e estar a tentar proteger-me, sinto-me furiosa. Porque não me disse que tinha feito este acordo? Provavelmente porque eu e o Pita tínhamos recusado aliados. Agora o Haymitch escolheu um sozinho. Baixa-te, o Finnick exclama com uma voz tão forte, tão diferente do seu habitual ronronar sedutor, que obedeço. O tridente dele passa por cima da minha cabeça e ouço o ruído repugnante da arma a atingir o seu alvo, o homem do Distrito 5, o bêbado, que vomitou no chão do posto das espadas, cai de joelhos no chão, quando o Finnick lhe arranca o tridente do peito. Não confies nem no Distrito 1, nem no 2, adverte o Finnick. Não há tempo para contestar o seu aviso. Solto a aljava de flechas da pilha. Cada um vai para um lado? Sugiro. Ele acena que sim e eu contorno rapidamente a pilha. A cerca de 4 raios de distância, a Enobaria e o Gloss estão a acabar de chegar à terra. Ou nadam devagar, ou acharam que a água pudesse estar cheia de outros perigos, o que não seria mal pensado. Mas às vezes não é bom pensar em muitos cenários. E agora que eles chegaram à areia, estarão aqui em poucos segundos. Alguma coisa útil? Ouço o Finnick a gritar. Examino rapidamente a pilha do meu lado e encontro clavas, espadas, arcos e flechas, tridentes, facas, lanças, machados, objetos metálicos que não conheço e mais nada. Armas, respondo. Só armas. Aqui também, confirma ele. Pega no que quiseres e vamos embora. Atiro uma flecha à Enobaria, que a meu ver já se aproximou demasiado. Mas ela está atenta e volta a mergulhar na água. O gloss não é tão rápido. Espeto-lhe uma flecha na barriga da perna, quando ele mergulha nas ondas. Depois ponho outro arco e outra aljava de flechas a tiracolo, prendo duas facas compridas e uma suvela ao cinto e junto-me ao Finnick no outro lado da pilha. Trata dele, está bem? Pede o Finnick. Vejo o Brutus precipitar-se na nossa direção. Tirou o cinto e estica-o entre as mãos como uma espécie de escudo. Atiro-lhe uma flecha e ele consegue travá-la com o cinto e evitar que lhe atinja o fígado. Quando a flecha perfura o cinto, um esguicho de líquido roxo pinta-lhe a cara. Quando rearmo, o Brutus atira-se ao chão, rebola para a água e mergulha. Ouço o ruído de algo de metal a cair atrás de mim. Vamos embora, digo ao Finnick. Esta última altercação deu à Ianobária e ao Gloss tempo para alcançarem a cornucópia. O Brutus está ao alcance das minhas flechas e com certeza a Cashmere também estará algures por perto. Estes quatro profissionais clássicos terão sem dúvida formado uma aliança. Se tivesse de pensar só na minha segurança, poderia enfrentá-los com o Finnick a meu lado. Mas é no Pita que estou a pensar. Vejo agora, ainda encalhado na sua placa de metal. Corro na direção dele e o Finnick segue-me sem hesitar, como se soubesse que este seria o meu próximo passo. Quando chego à margem mais próxima da placa do Pita, começo a tirar as facas do cinto, preparando-me para nadar até ele e, de alguma maneira, trazê-lo para a terra. O Finnick põe-me uma mão no ombro. Eu vou buscá-lo. A suspeita acende-se logo dentro de mim. Será um ardil? Para o Finnick ganhar a minha confiança e depois nadar até lá e afogar o Pita? Eu consigo, insisto. Mas o Finnick já deixou cair todas as suas armas no chão. É melhor não fazer esforços, não na tua condição, adverte, estendendo a mão e dando-me uma palmadinha no abdómen. Ah, pois, devia estar grávida, penso. Enquanto tento pensar no que isso poderá implicar e em como devo comportar-me, talvez vomitar ou coisa parecida, o Finnick já se posicionou à beira da água. Protege-me, pede-me. Depois desaparece com um mergulho impecável. Levanto o meu arco, atenta a quaisquer atacantes do lado da cornucópia. Mas ninguém parece interessado em perseguir-nos. Como esperava, o Gloss, a Cashmere, a Ianobária e o Brutus já se reuniram no seu bando e estão a escolher as suas armas. Uma vista rápida pelo resto da arena revela que a maioria dos tributos continua presa nas suas placas. Não, há alguém no raio à minha esquerda, no lado oposto ao do Pita. É Mags. Contudo, nem se dirige para a cornucópia, nem tenta fugir. Mete-se outra vez na água e começa a chapinhar na minha direção, com a cabeça grisalha boiando por cima das ondas. Bem, ela pode ser velha, mas imagino que depois de 80 anos de vida no Distrito 4, consiga meter-se à tona da água. O Finnick já alcançou o Pita agora e está a rebocá-lo de volta com um braço no peito dele e o outro impelindo-os pela água com braçadas fáceis. O Pita deixa-se levar sem resistir. Não sei o que o Finnick disse ou fez para o convencer a confiar-lhe a vida. Mostrou-lhe a pulseira, talvez. Ou talvez me tivesse visto à sua espera. E isso bastara. Quando eles chegam à margem, ajudo-o a puxar o Pita para a areia. Olá outra vez, diz ele e dá-me um beijo. Temos aliados. Sim, como o rei me descria. Lembra-me, fizemos acordos com mais alguém? Perguntou Pita. Só com a Mags, penso eu. Respondo. Aceno com a cabeça na direção da velhota, que se dirige teimosamente para nós. Bem, não posso abandonar a Mags, afirma o Finnick. É uma das poucas pessoas que gosta mesmo de mim. Não tenho nada contra a Mags, asseguro-lhe. Sobretudo agora que vejo a arena. Os anzóis dela são provavelmente a nossa melhor hipótese de conseguir uma refeição. A Katniss queria ficar com ela desde o primeiro dia, lembrou a Pita. A Katniss tem um bom senso extraordinário, declarou Finnick. Com uma mão, tira a Mags da água, como se ela não pesasse mais do que um cachorrinho. Ela faz um comentário que julgo incluir a palavra boia. E depois dá uma palmadinha no cinto. Olha, ela tem razão. Alguém já percebeu. O Finnick aponta para o Beatty. Ele parece debater-se nas ondas, mas consegue manter a cabeça acima de água. O quê? Pergunto. Os cintos são boias, informa o Finnick. Quer dizer, tens de te impelir para a frente, mas não te deixam ir ao fundo. Quando peço ao Finnick para esperar, para ir buscar o Beatty e a Wyrass e levá-los connosco, mas o Beatty está a 3 raios de distância e nem sequer consigo ver a Wyrass. Tanto quanto sei, o Finnick pode matá-los tão depressa como matou o tributo do Distrito 5. Por isso sugiro que avancemos. Dou ao Pita um arco, uma aljava e uma faca, guardando o resto para mim. Mas a Mags puxa-me a manga e não para de balbuciar até eu lhe dar a sovela. Satisfeita, prendo o cabo entre as gengivas e levanto os braços para o Finnick. Ele atira a rede para cima do ombro, coloca a Mags em cima, agarra nos tridentes com a mão livre e fugimos da cornucópia. Onde termina a areia, ergue-se abruptamente o bosque. Não, não verdadeiramente um bosque. Pelo menos, não dos que eu conheço. Selva. A palavra estrangeira e quase obsoleta vem-me à cabeça. Qualquer coisa que eu vi nos outros jogos da fome ou aprendi com o meu pai. Desconheço a maioria das árvores com troncos lisos e poucos ramos. A terra é muito escura e esponjosa por baixo dos pés, quase sempre coberta de trepadeiras com flores coloridas. Embora o sol seja quente e brilhante, o ar está carregado de umidade e fico com a sensação de que aqui nunca estarei completamente seca. O fino tecido azul de fato macaco deixa a água salgada evaporar facilmente. Mas já começou a colar-se ao corpo com o suor. O Pita segue à frente, cortando a vegetação densa com a sua faca comprida. Peço ao Finnick para ir em segundo lugar, porque apesar de ser o mais forte, tem as mãos ocupadas com a Mags. Além disso, apesar de ele ser um mestre com aquele tridente, esta é uma arma menos adequada à selva do que as minhas flechas. Com a subida íngreme e o calor, não tarda muito para que estejamos todos sem fogo. Contudo, eu e o Pita tivemos treinos intensos e o Finnick é um espécime físico tão espantoso que mesmo com a Mags ao ombro, consegue subir rapidamente quase 2 quilómetros antes de pedir para descansar. E mesmo então, creio que é mais por causa da Mags do que por ele próprio. A folhagem escondeu-nos a cornucópia da vista. Por isso, subo a uma árvore com ramos escorregadios para ver melhor. E depois arrependo-me. Em redor da cornucópia, o chão parece estar a sangrar. A água tem manchas púrpuras. Há corpos deitados no chão e a boiar no mar. Mas a esta distância, com toda a gente vestida de igual, não sei quem está vivo ou morto. Só sei é que algumas das minúsculas figuras azuis continuam a lutar. Que esperava, afinal? Que a cadeia de vencedores de mãos dadas de ontem à noite resultasse nalguma trégua generalizada na arena? Não, nunca acreditei nisso. Mas confesso que esperava que as pessoas pudessem mostrar algum, o quê? Comedimento? Relutância, pelo menos, antes de se lançarem diretamente na carnificina. E vocês conheciam-se todos, penso. Comportaram-se como se fossem amigos. Só tenho um verdadeiro amigo aqui dentro. E não é do Distrito 4. Deixo a brisa suave e úmida refrescar-me a cara, enquanto tomo uma decisão. Apesar da pulseira, devia simplesmente resolver o assunto e matar o Finnick. Na verdade, não há qualquer futuro nesta aliança. E ele é demasiado perigoso para deixá-lo partir. Este momento em que temos esta confiança hesitante, talvez seja a minha única hipótese de o matar. Poderia atingi-lo facilmente nas costas, enquanto caminhamos. Seria desprezível, claro. Mas será menos desprezível se esperar, se o conhecer melhor, para ficar e de ver-lhe mais? Não, o momento é este. Lanço um último olhar às figuras que se digladiam ao chão ensanguentado para fortalecer a minha decisão e depois deslizo para o chão. Quando aterro, porém, descubro que o Finnick me acompanhou nos pensamentos, como se soubesse o que vi e como me afetou. Tem um dos tridentes erguido numa posição defensiva, mas descontraída. Que se passa lá embaixo, Katniss? Resolveram todos dar as mãos? Fizeram um voto de não violência? Lançaram as armas ao mar em desafio ao Capitólio? Perguntou Finnick. Não, respondo. Não, repete Finnick. Porque o que aconteceu no passado fica no passado. E ninguém nesta arena foi vencedor por acaso. Ele olha para o Pita durante um momento. Exceto talvez o Pita. O Finnick sabe, então, o que eu e o Haymitch sabemos acerca do Pita. Que ele é verdadeiro e profundamente melhor do que todos nós. O Finnick matou aquele tributo do Distrito 5 sem pestanejar. E eu? Quanto tempo levei a desenterrar o meu instinto assassino? Atirei a matar quando apontei à Enobaria, ao Gloss e ao Brutus. O Pita teria, pelo menos, tentado negociar primeiro, visto se seria possível uma aliança mais ampla. Mas com que fim? O Finnick tem razão. Eu tenho razão. As pessoas nesta arena não foram coroadas pela sua compaixão. Olho o Finnick nos olhos, medindo a sua velocidade contra a minha. O tempo que deverá lançar-lhe uma flecha ao cérebro contra o tempo que o seu tridente levará a chegar ao meu corpo. Consigo vê-lo, esperando que eu dê o primeiro passo, calculando se deve defender-se primeiro ou partir diretamente para o ataque. Sinto que estamos quase a tomar uma decisão quando o Pita se mete deliberadamente entre nós. Então, quantos morreram? Pergunta. Sai, idiota! Penso. Mas ele continua plantado firmemente entre nós. É difícil dizer, respondo. Pelo menos 6, acho. E continuam a lutar. Vamos continuar. Precisamos de água. Urge o Pita. Até agora não vimos qualquer sinal de um ribeiro ou lagoa de água doce. E a água salgada não é potável. Volto a pensar nos últimos jogos em que quase morri de desidratação. É melhor encontrarmos água depressa, avisa o Finnick. Precisamos estar escondidos quando os outros vierem caçar-nos hoje à noite. Precisamos. Nós. Caçar-nos. Está bem. Talvez matar o Finnick fosse um pouco prematuro. Até agora tem-se mostrado sempre pronto para ajudar. E tem o selo de aprovação do Haymitch. E quem sabe o que nos espera hoje à noite. Se for preciso, posso sempre matá-lo quando estiver a dormir. Por isso, deixo o momento passar. E o Finnick também. A falta de água aumenta a minha sede. Mantenho-me atenta enquanto subimos, mas sem sorte. Após quase 2 quilómetros, vejo o fim da linha de árvores e presumo que estejamos a chegar ao cimo da colina. Talvez tenhamos mais sorte do outro lado. Poderá haver uma nascente ou qualquer coisa. Mas não há outro lado. Percebo isso antes de qualquer um dos outros, apesar de estar mais longe do topo. Os meus olhos detectam um estranho quadrado ondulante, pairando como uma vidraça empenada no ar. A princípio, julgo que seja o brilho do sol ou as ondas de calor que se elevam do chão. Mas está fixo no espaço, não muda de posição quando me desloco. E é então que associo o quadrado ao IRAS e ao BT no centro de treino e percebo que está à nossa frente. O meu grito de aviso está mesmo a chegar-me aos lábios, quando a faca do Pita desce para cortar uns ramos de trepadeira. Ouvimos um forte ruído elétrico. Por um instante as árvores desaparecem e vejo um espaço aberto numa curta extensão de terra deserta. Depois o Pita é lançado para trás pelo campo elétrico, deitando o Finnick e a Mags ao chão. Corro para onde ele está deitado, imóvel, preso num emaranhado de trepadeiras. Pita! Sinto um leve cheiro a cabelo queimado. Volto a chamar o nome dele, dando-lhe um pequeno abanão, mas ele não reage. Passo-lhe os dedos pelos lábios, mas não sinto qualquer hálito quente, apesar de momentos antes ele estar a ofegar. Encosto o meu ouvido ao peito dele, ao lugar onde pouso sempre a minha cabeça, onde sei que ouvirei o batimento forte e constante do seu coração. Mas encontro apenas o silêncio.